nobre e leal. Teu fendão leva o escudo da cidade, que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão, o teu passado é um livro de honra, de vitórias sem igual. No teu coração, abençoado, tens ao meu corpo mais um marco triunfal. Oh!